E pensando nas diversas portas de entrada de um hospital, do internamento, do bloco, do doente cirúrgico, do doente médico, da urgência, da consulta externa, das várias especialidades, é realmente uma confusão. E o hospital não tem propriamente indicadores para a diabetes que sejam controlados e contabilizados, como acontece com os cuidados de saúde primários. Nós no Centro Hospitalar de Baixo Voga temos, além de 3 unidades, Aveiro, Águeda e Estarreja, temos internamento médico, bloco, internamento cirúrgico, cuidados intensivos, temos procedimentos, temos a cirurgia de ambulatório, a consulta externa com equipas multidisciplinares, temos várias especialidades que o diabético necessita, temos a consulta de oftalmologia, de nefrologia, de cardiologia, de ortopedia, de cirurgia, a consulta de pé diabético. E aqui a questão das equipas multidisciplinares é fundamental e chama a atenção. O Centro Hospitalar de Baixo Voga é talvez dos poucos hospitais que tem podologia e psicologia de apoio à consulta de diabetes, e que não é de todo frequente nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. E depois a urgência, com todas as questões das complicações agudas da diabetes, mas obviamente com o doente diabético, quando entra na urgência, é sempre um doente muito mais complicado. Para gerir isto tudo, temos vários protocolos, temos recomendações nacionais, internacionais. No próprio Centro Hospitalar de Baixo Voga também temos os nossos próprios protocolos para tudo, para o internamento, para a urgência, para o doente médico, para o doente cirúrgico. Temos o processo assistencial integrado e as unidades coordenadoras funcionais que vieram de alguma forma também definir o que é necessário haver numa consulta hospitalar, numa consulta dos cuidados subprimários e quando é que essa referenciação deve ser feita. Mas não havendo estes indicadores, como existe nos cuidados subprimários, temos que os ir buscar a algum lado e trabalhá-los, porque é importante olhar para esses números, também concordo. Aquele despacho que foi publicado em 2015, em que são constituídas novas taxas, como internamento por complicações agudas, diabetes descompensada, por complicações crónicas, por amputação dos membros inferiores. Também existem dados no Observatório Nacional de Diabetes que depois podemos avaliar no nosso hospital como é que estão a decorrer as coisas. De acesso à consulta externa, obviamente que existe contratualizado um acesso global à consulta hospitalar e que provavelmente deveria ter indicadores diferentes conforme a patologia. E no caso da diabetes, penso que é uma daquelas em que aquele valor contratualizado como um todo para o hospital não fará propriamente muito sentido. E em relação à qualidade, que é realmente aquilo que nos interessa, não existe propriamente uma forma regular de avaliar essa qualidade. E depois as pessoas, por carolice, resolvem levantar processos e verificar o que é que realmente está a acontecer, e é importante fazer esse trabalho. E, portanto, eu vou falar um pouco destes números, do número de internamentos no Centro Hospitalar de Baixo Voga com diabetes, da demora média desses internamentos, naquelas taxas e nas amputações, no número de óbitos e em relação à consulta externa, no acesso e a alguns resultados que avaliamos. Em relação ao número de utentes saídos do internamento, temos aqui a primeira linha que reflete o número total de internamentos e aqui a amarelo o número de episódios com diabetes como diagnóstico principal ou secundário. Um aspecto interessante, e eu pus a partir de 2010 para vermos o que é que aconteceu com a fusão das 3 unidades, portanto é aqui que se dá a fusão real das 3 unidades, e portanto aqui são valores do Hospital Infante Dom Pedro e depois do Centro Hospitalar de Baixo Voga, e verifica-se que houve um aumento do número de internamentos, e no caso da diabetes, o número de episódios com diabetes também houve um aumento, que obviamente que tem a ver com vários motivos que o Dr. Helder também já referiu. Em termos percentuais, podemos ver que realmente em termos percentuais a percentagem de doentes diabéticos no internamento tem vindo aumentar, e em 2016 foi de 19,15%. E isto vai de encontro ao que existe no Observatório Nacional de Diabetes e que está relacionado, obviamente, com o aumento da prevalência. Em relação à demora média destes internamentos, e isto é uma questão que nunca agrada nada às administrações nem aos próprios serviços, porque são sempre internamentos muito mais demorados. Na linha verde temos a demora média do total de internamentos, que também aumentou com a fusão dos hospitais, que aqui em 2016 já teve uma ligeira descida, mas que ronda os 8 dias. E no caso do doente diabético, realmente a demora média é muito mais prolongada e falamos aqui de doentes com diabetes como diagnóstico principal ou como diagnóstico secundário. E isto traduz-se, obviamente, por maior custos e tem várias razões para isto acontecer. São doentes mais complicados, que exigem outros tratamentos. A patologia que leva ao internamento também é sempre mais complicada, com complicações durante o internamento, mas que requer um cuidado maior. Como eu referi também há pouco, na altura em que fizemos o manual da atuação da diabetes no hospital, para auxiliar os médicos que estão nos outros serviços e que têm estes doentes internados, foi no sentido de tentarmos melhorar também este indicador da demora média do internamento. O que não se verificou, nós também em 2015 fizemos um levantamento da situação depois de haver o manual, mas realmente não surtiu grande efeito e também temos recomendações escritas em todo lado. Portanto, provavelmente não será o papel que poderá ajudar. Mas fizemos, inclusive, dois períodos de formação, dois cursos de 30 horas cada um, era voluntário, obviamente, para profissionais do hospital, mas não houve uma repercussão grande neste indicador. Mas a demora média, a nível nacional, também é realmente elevada e, portanto, não estamos longe destes valores. Em relação aos internamentos por diabetes descompensada, também ocorreu um aumento desde 2010 em termos de demora média e aqui em 2016, mais uma vez, também há uma redução deste indicador. E se compararmos com outros ACEs do nosso grupo, verificamos a posição do ACES do Baixo Volga está aqui e, portanto, tem uma situação que não é das piores, mas também não será a melhor. Em relação ao internamento por complicações agudas, e aqui estão incluídas cetoacidoses e hiperosmolaridade e coma, chama a atenção que este número de episódios, a maior parte deles, em 80%, em todos os anos, foi por cetoacidose, e quem lida com diabetes, portanto, há aqui um problema também de codificação, porque não é provável que o internamento por cetoacidose seja em muito maior número do que o internamento por diabetes com hiperosmolaridade. E pode haver aqui um problema realmente de codificação. Mais uma vez, também em 2016, apesar de ter havido aqui um agravamento na demora média destes internamentos, em 2016 volta a haver uma melhoria. Comparando então com os outros ACEs do nosso grupo, verificamos que estamos numa situação melhor do que em relação ao internamento, à taxa de internamento por diabetes descompensada. No internamento, e aqui está com complicações crónicas, porque a diabetes está aqui incluída como diagnóstico principal ou como diagnóstico secundário. E temos as complicações renais, as complicações neurológicas, circulatórias, oftalmológicas e outras complicações. E vejam como é que é possível. Obviamente que temos a fusão das três unidades aqui em 2012, mas este incremento provavelmente, ou quase de certeza, que tem a ver com aquilo que já foi falado aqui hoje, com a melhoria da codificação, e é muito importante que não podemos olhar para isto como este aumento enorme, mas é importante realmente o registro e a codificação para percebermos realmente qual é a situação que se vive. Comparando também com outros ACEs do nosso grupo, estamos numa situação, diria que mediana, favorável. Em relação à amputação dos membros inferiores em doentes com diabetes, neste caso, temos aqui o número de amputações realizado, o número de episódios para amputação de membros inferiores em doentes com diabetes, em que houve aqui, portanto, aqui um aumento até 2013, e aqui esta queda em 2014 é de alguma forma imprevisível, mas coincide com o ano, porque a consulta de pé diabético existiu sempre no hospital, existiu aqui. Em 2014 não estava constituída, organizada como estava anteriormente e como está neste momento. E a explicação que se pode encontrar é que, não havendo esta consulta hospitalar multidisciplinar que existia e que existe, e que houve este interregno aqui de um ano, os doentes provavelmente foram referenciados para outros hospitais e essa amputação pode ter acontecido noutros locais. Em relação à demora média, se a demora média por diabetes é assustadora para as administrações, quando se trata de amputações, e não está aqui a demora média dos internamentos por pé diabético, sem amputação, portanto, esta é a demora média no caso da amputação, e vejam que, mesmo assim, ainda é muito superior à demora média dos internamentos por diabetes. E isto realmente, às vezes, torna-se um problema, particularmente para os serviços de cirurgia, e de ortopedia. Em relação à amputação dos membros inferiores, o ASEJ aí não está numa situação tão favorável em comparação com os outros ASEJs do mesmo grupo. Em relação ao número de óbitos, também isto está de acordo com o que está no relatório do Observatório e tem a ver também com o aumento do envelhecimento e esta proporção, em termos percentuais, o número de óbitos no internamento por diabetes também tem aumentado, o que está de acordo. E realmente são doentes que são muitas vezes internados, com demoras médias muito maiores e que morrem mais, e não temos é dados dos custos, porque fôssemos analisar o custo de um diabético no internamento, provavelmente começariam a existir hospitais que não internariam diabéticos. Em relação à consulta externa, estes são os dados das três unidades. Existe consulta de diabetologia em Aveiro, em Águeda e em Estarreja. E quando verificamos, temos aqui o número de primeiras consultas e o número total de consultas, mas o importante e o que mede a acessibilidade é realmente a percentagem de primeira consulta em relação ao total. E que também houve uma melhoria aqui no ano de 2016, que ultrapassa aquele indicador geral que é contratualizado com o hospital, mas, como eu disse há pouco, provavelmente este valor é insuficiente para o caso de uma consulta de diabetes, que se quer muitas vezes rápida, e portanto é um dos indicadores que devemos individualizar para esta terapêutica e fazer todos um esforço. Não temos só a consulta de diabetes dirigida para a diabetes tipo 2, existe também, obviamente, a consulta da diabetes na grávida, que tem sempre um grande número de grávidas com diabetes, particularmente com a diabetes gestacional. Temos as sessões do Hospital Dia também na unidade de Aveiro e aqui a consulta de pé diabético, que desde 2015 acontece no Hospital de Estarreja. Em relação à qualidade da consulta, e como eu vos disse, não existe indicadores onde se possam ir buscar, uma base onde se possam ir buscar, que muitas vezes fazemos este trabalho por Carolice e levantamos os processos, vemos como é que estão os doentes, o que é que fizemos aos doentes e o que é que aconteceu. Este foi um trabalho que ainda não foi publicado. Fez-se um levantamento das primeiras consultas por diabetes tipo 2, isto que foram referenciadas ao Serviço de Endocrinologia entre janeiro e junho de 2015, eram um total de 112 e foram excluídas, obviamente, os casos de diabetes tipo 1. E avaliámos estes resultados em novembro, de 2016. E vejam, temos aqui um quadro com a referência, foi 50% de referência dos cuidados de saúde primários e em 50% dos casos referência interna, quer pela consulta externa de outras consultas do hospital, pelo internamento, pela urgência. O motivo principal de referenciação foi sempre a hemoglobina A1C elevada, o que está de acordo também com o programa assistencial integrado, nestes dois casos. Em relação à medicação que faziam na primeira consulta, também não é de estranhar que os doentes sob insulina, a percentagem de doentes era inferior nos doentes que foram referenciados pelos cuidados de saúde primários, e chama a atenção é para este facto. Portanto, são doentes complicados. Em quase 80% dos casos, os doentes que foram referenciados à consulta tinham pelo menos uma complicação associada à diabetes. A média de idades anda à volta, ou a mediana à volta dos 65 anos, mas vejam os extremos, entre o mínimo e o máximo, não é dos 8 aos 80, mas vejam aqui dos 47 aos 92 anos, 33 aos 85 anos. Mais uma vez, esta média dos anos de diabetes mostra que são doentes complicados já com vários anos de diabetes. Este gráfico mostra a hemoglobina A1C na primeira consulta e vejam a grande variabilidade, a grande amplitude que existe nesta hemoglobina A1C. A média e a mediana são próximas nas duas referenciações e estão acima dos 8%, que é o que vem no processo assistencial integrado, mas isto significa, por exemplo, que neste caso 50% dos doentes tinham mais de 9%. E vejam também a amplitude, portanto o mínimo e o máximo, com hemoglobinas que vão desde os 6 aos 15 e aqui também dos 6 aos 15%. Em novembro de 2016, quando voltámos a avaliar estes doentes, a hemoglobina nessa altura, a média já se encontrava muito inferior, em média de 7,2%, e a terapêutica com insulina, já com a maior parte dos doentes sob insulina, obviamente, porque há muitos destes doentes que são referenciados exatamente por causa disto. Nesta altura, já tínhamos uma grande percentagem de doentes que já tinha tido alta para os cuidados de saúde primários, cerca de 52,7% aqui e 60% neste caso, mas vejam a taxa de abandono, que também é de pensar, e que temos aqui praticamente um quarto dos doentes que abandonaram as consultas e que na maior parte destes casos foram doentes que não quiseram a sua terapêutica com insulina, como era previsível. Em relação aos doentes que já tinham tido alta para os cuidados de saúde primários, a média da hemoglobina A1C já se encontrava abaixo dos 7%, e não foi preciso muito, portanto temos aqui uma média de consultas de 2,5, com uma média de sessões no hospital de dia também de 2, e este tempo que demorou até à alta foi em média de 6 a 7 meses. Portanto, consegue-se fazer um bom trabalho e não é em muito tempo. Conclusões. Portanto, apesar de, à partida dos indicadores relativos ao internamento, parecem ter agravado com a fusão dos três hospitais, a tendência é semelhante a nível nacional e o ano de 2016 já demonstra uma melhoria em todos os indicadores. E, obviamente, que a fusão destes de hospitais, e quem trabalha em centros hospitalares sabe disso, há sempre um tempo de transição que, por vezes, é difícil de gerir. Comparativamente com outros ACs, a situação do baixo volume, eu diria que é mediana, é uma situação, se tivermos em conta os dados que a doutora Alexandra Ramalho mostrou, penso que estamos no bom caminho. E o acesso à consulta externa também tem melhorado a acessibilidade e com bons resultados. Em relação ao futuro, eu penso que devemos pensar em novas formas de tratar o doente diabético, que o papel não chega. Nós lançámos um desafio à Universidade de Aveiro, ao Departamento de Informática, para uma tese de mestrado, para, com uma ferramenta informática, ser mais fácil integrar as recomendações que existem para o doente diabético. Não sei ainda em que ponto é que está essa tese de mestrado. A aluna esteve lá duas vezes, mas para uma informática, ouvi falar de diabetes, ela da segunda vez esteve lá em pânico. Portanto, eu não sei se ela, entretanto, desistiu da sua tese de mestrado, mas penso que isto será uma boa solução. A referenciação mais precoce, porque apesar do processo assistencial integrado falar do 8%, não é preciso às vezes chegar tão tarde, portanto, era bom que termos esta mediana até abaixo dos 8%. A teleconsulta penso que pode vir a ser um meio, evitando a necessidade de deslocação de doentes, até porque alguns doentes têm, e esta taxa de abandono muitas vezes também tem a ver com isto, com a dificuldade de se deslocarem ao hospital, e se encontrarmos uma via alternativa, penso que muito se poderá fazer. A investigação clínica, e penso que com parcerias com a universidade, como no caso deste software, pode-nos também trazer mais valias. E para terminar, queria deixar aqui um agradecimento. Não está aqui ninguém do Gabinete de Codificação Clínica, mas transmito à diretora clínica do Centro Hospitalar Baixo Fuga, que foi realmente fantástico, porque conseguiu estes indicadores numa altura, como sabem, de introdução dos dados nas plataformas e da alteração do ICD-9 para o ICD-10. mas foram realmente impecáveis de nos terem fornecido estes indicadores. Obrigada.